Elas não param de me chamar, de chamar, de chamar. Mas eu tô sem tempo, sem tempo, sem tempo, sem tempo. Mó cota que ela chama pro peão. Mó cota que ela tá na minha mão. Mó cota que eu quero esse rabão. Eu falo que eu vou colar, mas o corre não deixa não. Mó cota que eu finjo que eu tô legal. Mó cota, eles planejam meu final. Mó cota sonhando com mil real. Fazer muito dinheiro sem ter que clonar cartão. Essa é a história de um real mano. Real manos fazem planos, real manos pintam panos. Real manos contam umas notas de 100. Ela diz que me quer bem. Essa mina tá mentindo pra mim. Não me engane que é o meu camarim. Sei do que ela gosta quando olha pra mim. Diz que me ama, mas só quer meu jean. Todo dia ela quer beijar na boca. Chá de curto, mostra um pouco da polpa. Crocodilo na minha roupa, ela fica louca, louca. Mó cota que ela chama pro peão. Mó cota que ela tá na minha mão. Mó cota que eu quero esse rabão. Eu falo que eu vou colar, mas o corre não deixa não. Mó cota que eu finjo que eu tô legal. Mó cota, eles planejam meu final. Mó cota, sonhando com mil real. E fazer muito dinheiro sem ter que clonar cartão. No futuro eu me vi, comprando futuros que me convém. Mas sobrevivi, contornando quem me queria como um refém. Filha da puta, atrasalado de alfa junta. Quero vocês em cruz do cemitério. Pedra no caminho do meu império. Meu corre em nome da arte, em nome do santo, em nome da noite, em nome do manto, em nome da parte que ainda sobrou dos manos de verdade. Quanto mais grana cê tem, mais grana cê faz truta. É por isso que eu quero ter muito. Quanto mais grana cê tem, mais grana cê quer truta. É por isso que eu amo ter muito. Mó cota que ela chama pro peão. Mó cota que ela tá na minha mão. Mó cota que eu quero esse rabão. Eu falo que eu vou colar, mas o corre não deixa não. Mó cota que eu finjo que eu tô legal. Mó cota, eles planejam meu final. Mó cota sonhando com mil real. E fazer muito dinheiro sem ter que clonar cartão. Thank you.